Aqui, Upper November 857 até Porto Seguro. Após Upzulu 6 até Groove, Upzulu 4 até Barbacena. Controle 119.8, transponder 5451, Taito 002. Correto, botão 11, chame para push acionar. Chamará, 8002. Avistado Romeu Papatão, irá manter a proa e aguardar transferência para o controle. Gente, mantém a proa aguardando transferência para o controle, Romeu Papatão. Gona 755, livre decolagem 10, vento 090 graus, 14 nós. Fechado, certo. Nível, Polideus. Ok, nível 140, Polideus, aguarde para a cópia. Fala Gorno 601, Nebrana 601, ingresso esquerda, Kilo, pátio 3, chame para ingresso pátio 1. Kilo, pátio 3, chamará para ingresso pátio 1, Gorno 601. Papá Romeu, Oscar, uniforme Romeu, prossiga. Autorização para Fortaleza. Qual o pátio que se encontra e a pista que decola, por gentileza? Está no Aerostar, decola da 17. Ciente, aguarde para a cópia, o Oscar uniforme Romeu. Gona 755, controle frequência 198. 198, boa noite. 94 a bordo, é isso? Afirmo. Ok, 3567, táxi à direita, ponto de espera do 10, torre 1186, altímetro 1010. 10 direita, ponto de espera 86, até 3560. Correção 3567. Afirmo, mil pés para o corredor forte, Romeu Palmatão. Torre 1198, Índia Nomega Alfa. Torre Papa Romeu, Whisky Golf Oscar. Whisky Golf Oscar, prossiga. Visual para Sierra Índia Zulu Alfa, está com 3 a bordo, parte 4 para a cópia. 1219. 190, curva direita, subida Coral. Acione o transponder 0277, o controle 1198, trip 5415. Jardinel, 1140, curva 677, Coral, 065, curva direita, frequência 1198, transponder 0277. Cotejo só a saída? Coral. Correto, chame para push acionar, o trip 5415. Chamará para push acionamento 5415. Ligou 755 decolando 5. Qual a unidade é dentro da terminal Salvador, confirma? Uno 755-360, saída da EL. 360, saída da EL. O saída 2703, retifique agora 125, decimal 45. Sotaxi, com POB 103, autonomia de 3 horas e 18, alterna Salvador. Você me repita o POB, por gentileza. 103, o POB. 73 ou 103? 103. Ah, ok. Táxi à direita, no ponto de espera, torre 1186. 1856. Táxi à direita, no ponto de espera, 1186. O gol 1856. Para o ingresso no pátio principal, o gol 1601. 1601, ingresse pela Juliette. Portão. Ingresso no pátio 1, portão 07. Livre ingresso no pátio principal, portão 07, gol no 601. 198-5219. Papão Romeu, Whisky Oscar Romeu, pronto pra cópia? Da Gole. Trip 5219, tumba a 1-6-0, saída Gole. 160, saída Gole, 5219. Gol 1077 agora pro Recife, 125, décima 1, alterno 33, décima 25. Gol 1077, Recife 251, alternando 3325, boa tarde. Recife, boa tarde, Papa Romeu, acho que é papapá, segundo licença, 450, Santa Romeu. Papa Romeu, Oscar, papapá, chegada a Mari, desça ao nível de voo 050. Pra ela. Acione identificação. Para o 050, levou 1200. Desculpou, papai. Saída Momo, pressão Frote. Frote, controle 198, transpondo 5455. Oscar, limpar Romeu. Correto, chame a torre 1186 para acionamento e táxi. Informe o POB. 05 a bordo, 4 horas de autonomia, está alternando Natal. Oscar, limpar Romeu. Ok, chame a torre, bom voo. Oi, Salvador, boa tarde, Papai Romeu, Oscar, limpar Romeu. Tô aí, Oscar, limpar Romeu, 4 a bordo, autorização de acionamento e táxi. Alívio será, Samitá. O Salvador é o Oscar Papapapá. Oscar Papapapá, siga. Qual seria o procedimento em uso, por gentileza? E LSX Way da pista no zero, Oscar Papapapá. Exato. Oscar Palomeu, 4 a bordo, 3 e 5, Fernando Natal para o Pará. Não copiei, prossiga com os dados. 3 e 30, alternando Natal, 4 a bordo para o táxi, Romeu. 4 a bordo, ok, ciente. Livre táxi, chame para ingresso. Oscar, uniforme Romeu. Chora para ingresso, Oscar, uniforme Romeu. A cópia. Agora a cópia, tem a saída prevista para Recife? Mantenha a escuta. Mantenha a escuta. Salvador, gol 1273, Quebec. Gol 273, essa identificação, a chegada é a bom. Deixa eu manter o 040. 040 na bom. Posso pedir para Romeu, para ingresso, alma 7. Autorizado, chama em cabeceira, linha de pronto. Autorizado, chama lá na cabeceira, alma 7, linha de pronto. Posso pedir para Romeu. Whisky Golf Oscar, copia? Ok, Salvador, Serra Índia Zulu Alfa, nível 035, decola da aula 7, curva esquerda, no corredor forte, restrito 1000 pés, no corredor forte até a liberação do controle, em 119, decimal 8, a torre 1186, acione o transponder 0141, Whisky Golf Oscar. Para o... Afirmo, 1755. Tá, escuta, prossiga. 1755, Recife, 125, décima 1. 251, Azul 4206 para a cópia. Prossiga, pronto para a cópia, Azul 4206. Salvador para o Recife, nível 370, uniforme Whisky 58, pista 10, curva esquerda, subida Puca, transição Caju, acione 5435, controle 1198, 4206. Azul 4206 autorizado, nível 370 para Recife, decola pista 10, curva esquerda, saída Puca, Caju, intercepta turista 8. Transponda 5435 e controle 119.8, Azul 4206. Boa tarde. Guardião 02, acione o código 0102. Boa tarde, Web 6720, Papa Romeu, autorização Galeão, tá nulo. 6720, mantém escuta e aguarde de cópia. Afirmativo, Salvador, muito boa tarde, Altan 3567, decola, gole o fito, 3567. Tá 3567, suba ao 380, saída gole, transição ao fito. Gole o fito, sobe para o 380, TAN 3567. O Oscar papapapá está livre da restrição da chegada à mar e desça e mantenha 2 mil pés. Livre da restrição para 2 mil pés, Oscar papapapá. Transformador, o papatão, Romeu, papatão. Confirme para o controle. Papatão, Romeu, papatão. Prossiga, papatão, Romeu, papatão. Contra 1 a 5 milhas afastado de Salvador, solicita autorização para a canção 2500 pés, mantendo o sucessor. Autorizado. Grato, autorizado, Romeu Papatão. Oscar papapapá, condições de incrementar a razão de descida? Devido a tráfego na sua posição de 1 hora, 13 milhas, com rumo oeste, passando agora o 080 para 160. 0198. 398, bom dia, boa tarde. Trip 5219, vetor para evitar tráfego, curva agora à direita na proa 285, limite nessa proa 7 milhas. Direita 285, nessa proa 7 milhas, 5219. Afirmativo, informa o tráfego na sua posição de 11 horas, 8.5 milhas, agora cruzando seu nível. Ciente, 5219. Controle Gol 1856, decolado, Puka. Gol 1856, suba 390, saída Puka. 390, Puka. 6. Cente Web 6720, autorizado Galeão 340, Peruísque 50, saída da 10, curvando à direita é Dael, depois transição é Leda e Bidev, Dael, voa até Leda e depois direto Bidev, 198, controle 5446, o transponder 6720. Correto, chame para puxa, acionar. Portarano. No setor, guarda no encontrado, corri de 9 grau. P5219, proa direto Vitória da Conquista, autorizado pelo Centro Recife. Direto Conquista, 5219. TAN 3567, direto ao fito. Direto ao fito, 3567. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeu Oscar de Papa Romeu. Saída Momo. Papa Romeu Oscar, uniforme Romeu, 410, submantenha, saída Momo. 410 na Momo, Oscar de Papa Romeu. Papapapá, autorizado, final ILS, que foi reporte estabilizado. Papá, autorizado ILS, informará estabilizado. Aos, com 1-3 nós, sem livre decolagem da 1-7. Sente, Guardião 02, prossiga linha do litoral, 500 pés, reporte farol de Itapuã. Whisky Golf Oscar. Ok, ingressando no corredor forte, Golf Oscar. 1000 pés no corredor forte, Whisky Golf Oscar. Contato radar na decolagem. Controle Salvador, Oscar Uniforme Romeu. Solicita, quando possível, pro de trote. 04-30. Copiado o trip, táxi via Juliette Alfa e no ponto espera quando pronto, chama a torre no 86. Juliette Alfa, no ponto espera, o torre 1986, 35415. Muito obrigado, uma boa tarde e uma boa semana. Obrigado. Uno 567, autorização Brasília 400. Whisky Golf Oscar, controle. Prossiga, Golf Oscar. Tome seu destino. O destino é Sierra Índia Zulu Alfa, Entre Rios, Golf Oscar. Sete. Whisky Golf Oscar. Whisky Golf Oscar. Mandou pro controle, a quantas milhas de Salvador fica a localidade? O senhor pode informar? Afirmativo, a localidade ela fica radial 41 a 60 milhas, 60 milhas de Salvador. Gente, o senhor pretende manter 1000 pés até a localidade? Após o corretor, após a Praia do Forte, acender o 035. Gente, o Whisky Golf Oscar. Localizado o localizador Oscar papapapá. Oi Salvador, boa tarde, o Trip 5415, no ponto de espera da 10, pronto. Trip 5415, ciente, a linha e decola da 10, o vento é de 1000 graus 13 nós. A linha e decola da 10, 5415. 18, bem, obrigado. Boa tarde, é o Papa Romeu, Oscar Papá Papá. Oscar Papá Papá, boa tarde, continue a aproximação, intenção de pouso 10 ou 17, confirme. Alinhado na 17, fui LS. Não, confirme, a intenção de pouso é 10 ou 17. 10 para Oscar Papá Papá, já está, fui LS. Ok, gente, continue a aproximação e aguarde pista livre, Oscar Papá Papá. Papá. Papa Romeu, Oscar e Uniforme Romeu. Agora com o centro Recife, na frequência 125.45. 125.45, obrigado, boa. Controle, Guardião 02, entra porra. Guardião 02. Com a torre agora, 118.6 para ingresso e curso de tráfego. Torre 118.6, 02. Torre Salvador, Guardião 02, em Itapuã. Centro Guardião 02, temos aeronaves a estabilizar na final. Irá manter espera visual em Itapuã, aguardando para prosseguir a retaguarda da mesma direto para o pátio do Graia. Mantendo o setor e autorizada a retaguarda da aeronave direto para o pátio do Graia. Confirmando, aguardando o que é autorização para o cruzamento da final da 10, a retaguarda da mesma. Aguardando a autorização para a retaguarda da aeronave na final da 10, Guardião 02. Trip 5415, decolou 53 com controle 198. Controle 198, obrigado, boa tarde. O Oscar papapá, informação de tráfego, sua direita, helicóptero a 500 pés, não interferirá na aproximação. Tem livre pouso na 10, vento 090 graus, 12 nós. Pouso está autorizado na 10, Oscar papapá. Guardião 02, autorizado, cruzamento da final da 10, retaguarda da aeronave. Guardião 02, autorizado, a retaguarda da aeronave na final da 10. Autorizado 360, preso Luno 7 Brasília, decolando a 10 com curva direita, gole Ofito 198, controle, aciona 5463, Guno 567. Chama quando pronto. Some com 3 de nível, por gentileza. 360. Correto, portão 4, chame pronto. Chamará. Salão Salvador, Altan 8002, está no 11, pushback e acionamento. 8002, portão 11, autorizado, chame táxi. Chama lá nesse táxi, táxi 002. Região 02, prosseguindo direto para o Passo do Grael, vento de 090 graus, 13 nós. Chame solo controlado. Guardião, final, Passo do Grael, chamará no solo controlado. Ono 273, agora com a torre 118, decimal 6. Boa tarde. Papá Romeu Oscar, papá, papá, solo 55, livre à direita, livre a 1219. 1219. Whisky Golf Oscar, pro aí, dá pro destino. Ideal para o destino, se apresente, liga pro a 031, Whisky Golf Oscar. Autorizado direto 031, pro do destino, Whisky Golf Oscar, aguardando ainda para ascensão. Que golfiosa que informa o tráfego na sua posição de 12 horas, 6 milhas, mantendo 1500 PEC. Na escuta deste controle. Ingresso, pátio 1. Oscar, papá, papá. Fala, Salvador Azul, 4206, puxa PEC, finalmente. 4206, aguarde, para puxa solar. Permitir, posição 9. Boa tarde. Gente, aguarde para a ascensão ao 2500, com o meu papatão. Gente, aguardando para plantar, vamos plantar. Seria posicionar o papinho W5, por favor? Já tá no 5, confirme. Então tá legal, obrigado. Afirmativo, posição de 3 horas, mantendo o nosso 500 pés. O Whisky Golf Oscar, aguarde para a sua ascensão a 3.500. Região 01, prossiga. Papatango, Romeu Papatango, para o regresso. Romeu Papatango, confirme? Afirma, para o regresso, Romeu Papatango. Ciente, autorizado, regresso pelo corredor Forte, meu pé, reporte Interlagos. Forte, meu pé, reportará Interlagos, Romeu Papatango. Por isso que golfe ótica, autorizado a ascensão a 035. Já parte para descido, isso ficou pior. Negativo, mantenha a posição no pátio 3 e aguarde para ingresso pátio 1. Só Salvador, 8002, início de táxi, POB 143, alterna Guarulhos, 4 horas de autonomia. 8002, autorizado táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1186, 1010 altímetros. Ciente Juliette Alfa, ponto de espera da 10, 1186, 1010, 8002. Oscar papapá da passagem 1, herbalização de pintura azul. Voz prossegue, contorno parte 1, chame na Lima. Web 6720, portão 01, puxa back, solamento, aguarde para o táxi, chame para o táxi. Autorizado, puxa back, solamento, 6720. Outro regresso, 01. Gono 273, solo 59, libera a direita, livrar 1219. Liberando a direita, 219, 1273. Azul 4206 é o solo. Prossiga na escuta, 4206 da Azul. Não, aí do controle, vai pela aeroporto 324 até o centro de Salvador. Sete, guardião da Arona. Tido a taxi Lima, inicio puxa acionar no portão 09. Afirmativo, após a passagem da aeronave na cauda, o jato particular aí vai iniciar, o azul 4206. Valeu, bom 1273. O 273, ingresse à esquerda, pátio. Esquerda, pátio 3, sempre para ingresso, pátio 1. Esquerda, pátio 3, chamada para ingresso, pátio 1. Efetuando desvio, confirmo. Afirmo, tem 16, ele estava no Proliduna agora. Gente, comandante, antes de efetuar o desvio, por favor, informe ao controle. Existe um tráfego ali na área de Vera Cruz, não está estudando na escuta deste controle, e poderia ser que ele estivesse a 2 mil pés, sente? Tá, sente, foram 602. Goro 273, mantendo a posição antes do. No pátio 3, aguarde para o ingresso no pátio 1, ok? Gente, vai manter no pátio 3 antes do ingresso do pátio 1, 1273. Já 3 anos. Nesse momento. Ok, 6720, à direita, táxi, ponto de espera, torre 1186, 1010 altímetro. Direita 186 1010, web 6720. Obrigado, boa tarde. Afirmativo, na minha escuta, ingresse Lima, Mike, chame na Quebec para cruzar a 1735. Torre, boa tarde, web 6720, pronto, ponto espera do 10. Caralho, 720, boa tarde, ali mantém, capsule no zero. Ali mantém no zero, 720. Salvador, Gol no 601, boa noite, autorização. Galeão 360. Ok, no 601, autorizado Galeão, 3620, decola, cruzado no zero, curva direita, subida da El.